site charmelody.com, o site de Melody mais completo do Brasil. Novo CD especial de Melody, a mais tocada do Brasil. DJ Mário Costa, o bicho vai pegar. Vem embora, a mala já está lá fora. Vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar. Por favor, não implora, porque o homem não chora e não pede perdão, e não pede perdão. DJ Mário Costa, o fera das pistas. Vou embora, a mala já está lá fora. Vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar. Por favor, não implora, porque o homem não chora e não pede perdão, e não pede perdão. Baby, é no seu jeito lindo, lindo. oficial de Melody, a mais tocada do Brasil. DJ Mário Costa, o bicho vai. Eu me sinto bem, que tá tudo bem. Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir. Dinheiro foi feito pra gastar. Quem espalhou no mundo que se vive pra juntar. Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar. Com meu carro é rebaixado, as minas viram pra entrar. E elas me abraçam e beijam meu pescoço. E dizem que delícia, que pertinho cheiroso. E nesse eu vou vivendo nessa vida mais ou menos. Aí eu tô causando, aí eu tô badero. Quem bebeu uísque, vive com rico, vive e vem anda de Ferrari. E depois de Mutai, usando de Gavana, Lacoste e Armani. A mulher ainda gosta, é só pegar ele e tome. E tome, tome, tome, tome. acertei. E a pedrada eu te acertei. Eu sei que o DJ Davidson detona a galera. Jean falando no rubi, jogando a pedra. A mãozinha é meu batera. Eu sou o rubi boy, high tech. Eu Vontade.

Mário Costa. As novidades e lançamentos tocam primeiro aqui. Primeiro aqui. Mário Costa. Let's go play, meu DJ. Especial de Melody, a mais tocada do Brasil. DJ Mário Costa, o bicho vai pegar. DJ Mário Costa, o fera das pistas. Eu acredito que o nosso amor é o mesmo milagre. Pois aonde quer que eu vá, eu percebo seu olhar, sem perder qualquer detalhe. Eu acredito que a felicidade é só um lançamentos tocam primeiro aqui. DJ Mário Costa. As novidades e lançamentos tocam primeiro aqui. Primeiro aqui. DJ Mário Costa. Let's go play, meu DJ. Especial de Melody, a mais

CD especial de Melody, a mais tocada do Brasil. Novo CD especial de Melody, a mais tocada do Brasil. DJ Mário Costa, o bicho vai pegar. Cansei de ser bobo, ficar implorando amor. Tapa na cara, não levo mais de você. Me esnobou, tome os ondes, pensou, bagunçou meu coração. E na sofrência, você me coisa louca. Foi tão bom, foi demais, meu amor, te entreguei. Mas você me deixou chorando e não pensou em mim. E quando ele toca, meu amor, eu sei que você vai lembrar. Toca de DJ Cantinho do Pará. Não esqueci aquela noite quando a gente fez amor. Me entreguei nesse desejo. Ai, que coisa louca. Foi tão bom, foi demais, meu amor, te entreguei. Let's go play, meu toca DJ. Toca DJ Cantinho do Pará. Toca DJ Cantinho do Pará. Toca DJ Cantinho do Pará.

custa sonhar. Que o tempo não para de passar e nunca vai parar, vai parar. Num piscar de olhos tá passando mais de um mês. A gente fica velho, o que a gente fez? Não deixe nosso plano acabar. Esteja aqui amanhã quando acordar. Mamãe, vamos fazer assim. Até o fim. Mamãozinho, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você, nem você de mim. Vamos até o fim. Dá a mão pra mim. Gênio Absoluto, Gênio Absoluto, fazendo você dançar. Paulo Arthur Produções, produzindo sucesso. E você sabe disso. Sei lá, dá vontade de te amarrar, colar em você e te prender a mim. Vontade de casar, ter filhos pra gente ficar, pra se namorar. Não sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar. Se o tempo não parar de passar, e nunca vai parar, vai parar. Num piscar de olhos tá passando mais de um mês. A gente fica velho, o que a gente fez? Não deixe nosso plano acabar, esteja aqui amanhã quando acordar. DJ Mário Costa, as novidades e lançamentos tocam primeiro aqui. Primeiro aqui. Não desisto de você, nem você de mim. Vamos até o fim. Mamãe, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você, nem você de mim. Vamos até o fim. Mamãe, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você, nem você de mim. Vamos até o fim. Especial de Melody, a mais tocada do Brasil. Billy Brasil. Não chore mais, sorri amor. É o Premier 3D, Mosqueiro chegou. É o Premier que já chegou. As novidades e lançamentos tocam primeiro aqui. Primeiro aqui. Vai sorrir, amor. É o Premier 3D. Mosqueiro chegou. É o Premier que já chegou. CD especial de Melody, a mais tocada do Brasil. DJ Mário Costa, o bicho vai pegar. Alguém fez meu coração bater. Quando você me diz

foi um triste passado. Te amo, te amo, te amo. Se tu soubesse, baby, o quanto eu te amo. Estar contigo é o que me deixa mais feliz. Ela não é nada, só foi um triste passado. Te amo, te amo, te amo. Não deixemos morrer nosso amor. Não deixemos que o fogo se apague. Não deixemos morrer nosso amor. Não deixemos que o fogo se apague. Se tu soubesse, baby, o quanto eu te amo. Estar contigo é o que me deixa mais feliz. Ela não é nada, só foi um triste passado. Te amo, te amo, te amo. Se tu soubesse, baby, o quanto eu te amo. Estar contigo é o que me deixa mais feliz. Ela não é nada, só foi um triste passado. Te amo, te amo, te amo. Ela todo dia me liga. Eu não tenho culpa. Ela não tem me esquecido. Espera, por favor, não se vá. Analisa e escuta o que tenho pra dizer. Fazer em mão, vem meu amor, eu quero te dizer, falar que eu te amo, que não vivo sem você.

lembranças me dominam em um quadro sem cor. Dizia o meu corpo com todo teu calor. É junto com a família ouvir o pop e tocar. Ouvir o Mano Alice tocando canção de amor. Com Betinho, Pop, Mano e Milk voltou. Agora se segura e a guerra de fogo vai voar. Com um DJ Juninho, sucesso do meu Pará. E com a metralhadora fazendo o povo agitar. Oh, oh, oh.